tanta gente por aí. Quero ouvir! Sem paz no coração, tantos caminhos pra seguir, sem ter os pés no chão. Há tanta gente por aí tentando te encontrar na plataforma da ilusão. Vai no trem da solidão, sem destino pra chegar. Há tanta gente por aí tentando se encontrar, mas só precisa descobrir que sem você não dá. De manhã o pé na estrada, o peito a solidão, sem alegria no olhar, sem amor no coração, sem carinho para dar. Tanta gente por aí, sem paz no coração, tantos caminhos pra seguir, sem ter os pés no chão. De manhã o pé na estrada, o peito a solidão, sem alegria no olhar, sem amor no coração, sem carinho para dar. Abençoe vocês.